96, decolador 15, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, voo no 896. Boa noite, colono 896, decolando, se escuta. 1896, boa noite, contato, radar decolagem, suba 370, saída PUCA. 370, PUCA, voo no 896. Torre, é o Tango Mike Charlie retornando. Prossiga. Senhor, informando o término do reboque, ponte de número 3, obrigado, bom dia. Bom dia, frequência livre. Este Juliette Pilo. Consiga. Pilo, solicito autorização de reboque. Posição 1 do pátio principal para a posição 7 do pátio 3. Para o centro Recife, em 1245, alterno 2085. São 3520, bom dia, prossiga a chegada da mar e desça para 2000 pés, o altímetro no 014. Continua na chegada a mar para 2000 pés com 10014, 3520. Prossiga a chegada da mar e da presente. Alívio, eu vou de TAP, direto TAP da presente, 3520. Obrigado, a presente TAP, para 2000. De altitude e velocidade, 3520. Muito obrigado. Por livre as restrições, portanto, 3520. Whisky Juliette Filho estacionado, pátio 3, obrigado, boa noite, bom dia. Bom dia, Whisky Juliette Filho. Quilo. Gente, Whisky Juliette Filho. Na chegada Mari, desça para 3 mil pés, o altímetro 1014. Chegada Mari, 3 mil, 0014, bom noite também. 3520, após estar por Aduna, ELSX foi autorizado, reporte localizador, 3520. 3520, afirmativo, senhor. Após etapa Duna, autorizado ILS de X-ray, reportará estabilizado. localizador em Duna, avistando TAM 3520. 520, completa LS X-Ray, chamando Torre 18195. 18195, obrigado, bom dia. 1895, comandante. Carteira, desculpa, 95, muito obrigado. Torre Salvador, bom dia. TAM 3520, passou Duna, avistando. TAM 3520, tráfego avistado, altímetro 1094, reporte quando baixar travado. 1014, reportará em instante a situação do trem de pouso, obrigado. Meia milha de Simbra, baixado e travado, TAM 3520. TAM 3520, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus com 07 nós, TAM 3520. 3520, sem livre pouso na 10, sente, obrigado. Flora 062, Stanley maintain 2000, Kennedy 1014, Mario arrival. 2000, Kennedy 1014, do 4067, Mario arrival. Boa noite, nomeia dessa para 2000, autorizado LS X-Ray, comando localizador. Gente, 2000, autorizado LS X-Ray, boa noite, nomeia, senhora. No solo aos 4-1, 130 táxi após a liberação da pista. Via táxi Alfa Juliette 04, o portão na minha escuta. Alfa Juliette, mantendo a escuta, o 3520.